E o senhor confirma 1-2-2-3 através de Léo? Filiões 1-3-1-0. Filiões 1-3-1-0, ciente. Brother, muito bom dia, Guardião 07. Aí 2770.4. A Guardião 07 decolou de Salvador, cruzou Itapuã, está no Axé 510 da Valença. Capitão Guardião 07, prossiga no seu voo visual e chame-no através do farol da barra. O senhor já tem estimado para pouso em Valença? 1 minuto. 08, visual número 10, ponto seguro, confere. 33 o pouso. Vai. Visual número 10, decola a pista no 0, primeira curva à direita, corredor axé. Aciona 0273, controle 119 decimal 35. Através de Veracruz. Azul 2724 autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 1-10 graus, 099. Autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, Azul 2724. Isso é pelo corredor axé, ok? Primeira curva direita após decolagem, ingressando no corredor axé, seguindo o visual no meu pé. Correto, livre acionário, poste táxi 601008. Segundo 3, farol de Itapuã, controle 119 decimal 35. 119-35, grato. Estou autorizado a aproximação em ele. Autorizado, está 38 na mesa. Do táxi, reporte na táxi Itapuã. Hotel Juliette Serra, seu controle Salvador, consiga. Em decolada Azul 3, já 800 para mil pés, solicita para o direto a Manati. Só autorizado, voo direto, informe livrando a zona de controle. Ok, vai direto, informe livrando a zona de controle, Hotel Juliette Serra. Salvador, exército 1007, na vez de calma, da barra. Ciente, frequência livre, exército brasileiro 1007. Frequência livre, 07. Controle Salvador, bom dia, Azul 2780, ciente da informação, hotel. Azul 2780, esse é o controle Salvador. Caso este controle encurte a sua trajetória para pouso no aeroporto internacional, existe algum inconveniente? Você passa a altitude, voe direto duna para o ILS quando pronto, descer para 7000, ajuste no 018.0, confirme. Duna 7000 agora, o Azul 2780, quando é ideal. Azul 2724, decolado Azul 5, controle 119 decimal 35. 119.35, obrigado, boa. Eu vou servir na táxi em Lima com o Paulo, 120, decimal 1. Gol no 184, formação hotel confere. Recife, próprio Zulu 17, nível de voo 370. Saída Conde 1 Alfa. Decola pista no 0, primeira curva à esquerda. Aciona 5037, controle 119.35. Capitão Zulu 17, 370, fonte 1 Alfa, decolada 10, curva esquerda 5037, transponder 1935, controle gol 119. Vai até a parte contra o gol 1184. Até o Pátio 3, já pode ir ingressando. Tente, aguarde, qual é o problema do Golfito? Serra, aqui Roberto, não escuta? Confirma a ficha aqui da qual o pátio que se encontra? Decorda 17, confere. Sente o Serra Quilo Delta. Cruzado São Paulo, Serra Bravo, Serra Papá, via rota do plano, peso 1 no 0, por base, peso 1 no 6, Posmo, DCT Confins, DCT Showmod, peso 30 em Tite. Nível 320. Saída de NER 1 Alfa. Delta Índia Novembro Eco Romeu de NER 1 Alfa. Decolagem pista 17, primeira curva direita. Aciona 5532, controle 119.35. Nível, decolagem 17 no perfil da Dinéa 1 Alfa, que a rota conforme pensado no plano. Eco Delta, confirma o PAB? Eco Delta 06 a bordo, para acionamento e táxi, estou em 1.95, ajuste no 08. Décima 008, confio em POB. POB 04. 04 no POB, táxi autorizado, na hotel mantém a posição, enxame torre 118 decimal 95, ajuste ao tinto no 018. Autorizado, chamar a torre na hotel 118 decimal 95, ajuste ao altímetro 1018. Décima 08. Um minuto que eu Volume 21, na guarda de cota, número 2. Ajuda 770, Salvador Porto Seguro, Golf 677, Nível 1.60, saída Coral, decola pista 1.0, primeira curva direita. Aciona 0274, controle 119.35. Controle Salvador, 1.094, bom dia, informação, hotel. 1.094, controle, bom dia. Autorizado a chegada a Mares, essa para 5.000, ajuste 1.018.0. 5.000, 1.0018, e se possível gostaríamos de voar na Pro de Dona. Anotei a sua solicitação, aguarde. 0.094, aguarde. 3.896, táxi via Alfa, é Porsche Angela Juliette. Táxi chamado da Juliette. 0, vento 1, 00 graus, 099. Livre alinhar e decolar pelo 190, exército 9008. Fechando meu ano 40, número 3, aguarde 4. Aguarde. Bolo 621, no pronto cópia. Confirmo 621. Bolo 621, Salvador, São Paulo, Congonhas, via rota do plano, depois o 10, por base, depois o 6, Pósimo, DCT Confins, DCT Chomod, depois o 30 em Tite, New Joe 360. Saída de Iné, 1 Alfa. Decora piscina 0, primeira curva direita. Aciona 5045, controle 1 119 decimal 35. Autorizado, São Paulo, ainda 360, Abzulona 0 por base, Abzulona 6 Cosmo, direto com fim, direto de Chomote e Abzulona 30 em Tite. A saída de Iné, 1 Alfa. O decolada 90 com a direita, transponda 5045, controle 19.35. Certo, Apache, conta o gol no 621. 621. O gol no 184, na posição 4, certo, acionado. O gol no 184, coordenação que funciona com a estática. Reporta deitado. Cruzamento final 35. Reportada para o cruzamento final 35, o exército 1008. Fechamento 40, Maceió, via rota do plano, Pesulão 97, New Joe 350, saída Conde, 1 Alfa. Decola puxando a 0, primeira curva esquerda. Aciona 5052, controle 1 119 decimal 35. Autoridade Maceió, Paleta, pode contra o CM1, 40. No 8 autorizado, cruzamento final 35. No farol de Taponcha, no controle 1 119 decimal 35. Farol de Capone chamará controle 19 decimal 35, exército 1008. Meu Golf 8, pronto, cobra? Salvador, exército 1008. Exército Brasileiro 1008, este é o controle Salvador, prazer falar. Eu preciso do seu estimado para o través de Ilhéus e para pouso em Porto Seguro. Nada para o través de Ilhéus. 1305, para Porto Seguro, 1436, para o exército 1008. Ok, anotei, informe, passando através do Farol da Barra. Passando através do farol naval, exército 308. Se tiver informação, está com o plano visual com alas para Porto Seguro. Garantiu o exército 1006, aguarde cópia. Vem Golf Vitor Aracaju, Golf 77, Zinho de voo 090, saída Conde, 1 Alfa, decola puxando 0, primeira curva esquerda. Aciona 0271, controle 119, decimal 35. Controle Salvador, é o Azul 2724, solicita. Possível. Autoriza o nível 150 como final. Autorizo. Obrigado, 150, 2724. 1184, 137 a bordo, Maceió, 3 horas e 20. 137 a bordo? Afirmo. Táxi via Índia, ponto de espera, 2198, decimal 95, ajuste 10, 181, gol 1884. De Índia, 1018, chamador 1845, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, eu vou na 6485 da hotel. Número 48, hotel confere, guarda-costa número 2. Aí, controle Salvador, é o Azul 2724 novamente, solicita a possibilidade de coordenação de voar para o Alfa Romeo 363, aeronave Aracaju. Ah, ok, anotei. Aguarde. Obrigado. Exército 06.4. Pronto, com Deus. Exército 100. Exército 006, ponto seguro, 1 mil pés, decola para um pistão a zero, primeira curva direita, ingressa corredor axé visual. 0264, controle 119.35. Ali da coluna 0184. 3, 2, 119.35. E a curva direita, ingressa corredor axé visual 1000 pés, adiciona 0264. Direcionar, reposta táxi, exército 06. Reportar táxi, exército 06. Comeu um Golf Vito, táxi autorizado, até ponto de espera, puxando a zero, via pátio, Índia, torre 1895, um ponto de espera, com 1018. Azul 2770, Tancho, faça a correção na saída para Coral 1 no Alfa, ok? Coral 1 no Alfa, tá. Livre, puxa, reporte táxi, o Azul 2770. Verdade, puxa, reporte táxi, o Azul 2770. Confirma? Zona 094, desça para 2000, autorizado IRL. 2000, ajuste no 018, autorizado X-Ray, voa no 094. Eu vou entrar em contato para saber se chegou a nova CHG. Tá bom, você está ouvindo, a gente está no Gente, eu recebi apenas a DLA para as 13 horas. Vou confirmar aqui a CHG, se chegou já a nova. Decola 231, controle 119.35. Bernardo 35, bom dia. Controle, bom dia, 1184, decola, passa 1200 na Conde 1 Alfa. 1184 é o controle, está em contato o radar, prossiga como autorizado. Ciência, 1184. Avistado, autorizado pouso, sistema 0, vento 1, 00 grau, 099. Pouso autorizado 2780 da Azul. Tomare desça sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000 pés, Juliano São Paulo. Estamos com o meu Golf Vitor na escuta. Informo que a pista de Aracaju estará fechada a partir das 1300. Fechada para obras a partir de 1300 até 1700. Aguarde. Foram 648 na escuta da cópia. Pronto, cópia. Foram 648, Maceió, via rota do plano, Peugeot 97, Índio 350. Saída Conde, Uno Alfa. Decola ficha no zero, primeira curva à esquerda. Aciona 5056, controle 119.35. Maceió 350, Peugeot 17, pista 10, curva esquerda na Conde 1 Alfa. Aciona 5056 e o controle de saída é 119.35. Está pronto o pushback na posição número 5. Correto, volume 48, contingente, aguarde para o pushback. Aguarda o pushback. Isso, 5975 na escuta? Confira. Isso, 5975, Fortaleza, via rota do plano, Peugeot 19, Bangu, DCT Abuco, DCT Fortaleza. Índio 350, saída Borba 1 Alfa, Borba 1 Alfa. Decola ficha na zero, primeira curva esquerda. Aciona 5061, controle 119.35. 350, autorizou Fortaleza, decola 10 curva esquerda, Peugeot 19, Bangu, Abuco. Fortaleza, a borda 1 Alfa, 5061, 1935, Rio 5975. Correto, Apache 5975. Comparei. Qual o voo 621 do portão 06, pushback, acionamento? Aguarde, voo 621. Aguardando o voo 621. Teria uma previsão para o 1648? Estimado de 3 minutos. Certo. Coracon de serviço, aula terminada, chega Aracaju 203. Aracaju 203. Confirmo pela B1, 2706. É o Azul 2770, tá pronto, vai. 47 após, quadro 30, vitória. Azul 2770, táxi via parte principal, táxi Índia, ponto de espera, torre 118.95, ajuste no 018. Celular Fátima de Ainda, contra 295.22, o ajuste da 770. Exército 06, confirma o PLB. Eu vejo Exército 08. 08 no PLB, táxi em ala, na táxi Soy Hotel, mantém a posição e chame torre 118.95, ajuste ao tímpano 018. Táxi em ala. Táxi até a Táxi Soy Hotel. Na hotel mantém a posição e chame torre 118, decimal 95, ajuste no 018. Táxi até a posição hotel, chama na torre 118, decimal 95. Pois é, 06, apenas confirmando, são duas aeronaves, ok? O senhor e a próxima em ala, né? Afirmo, 06 com ala. Quente. Azul 2780 livrou na sua escuta aguardando para entrada no Pátio 3. Azul 2780, Alfa, Kilo, Pátio 3, posição 4 Lima. 4 Lima, Pátio 3, 2780. Puxa, chama, 5975. Aguarde, 5975. Graus como 0 mais. Arizona. 1648, após a passagem da TR da Azul, retaguarda autorizado o início do pushback, solicitando pelo táxi. Gente, 1648. Oceaner 6140, aguarde estimado para o custo 5 minutos. Fala com 621. Voo no 621. Autorizado o início do pushback, solicitando para o táxi da fonte meia dúzia. Autorizado para o táxi com 621. 10, vento 090 graus, 109. Livre pouso, pistão no 0, voo no 094. Luto autorizado, grau 5. Afirmo. Então vamos aguardar o ponente de pressão. Temos agora o controle, 120, correção. 119.35, tem um bom voo. 135, fotografo, 0, Contra o Romeu Golfo Vita. Contra o Romeu Golfo Vita, ao controle. Contato radar, prossiga o rumo autorizado. Prato, sou bem. Recife. 1184, chame Recife. 12685. 2085, boa. Direcionamento, chame pronto para o táxi, modifique o perfil de saída para Dael, Leda, Mote, vá com curva à direita após a decolagem da 17. Dael, Leda, Mote, cuidado. Instruções. Grata, diversamente. Azul 4207, está autorizado em LF. Autorizado em LF, Azul 4207. América 229, we're clear to 5000. 5000, América. Exército 1006, com ala, está aguardando a posição hotel, fala ingresso no aqui. Te mantém a posição, Exército 1006. Mantendo a posição, Exército 1006. Direito, azul 2770, alinhar e manter, cabeceira 10. Ali mantendo 10. Voo 1094, solo aos 40, direita solo 121, decimal 1. Direita 211, voo 1094. O azul 2770, modifica o perfil de saída para Coral, após decolagem da 10, com curva à direita. Autorizado agora a saída Coral 2770, curva direita. Não existe a possibilidade de a gente manter essa saída mesmo, não Coral no Alfa? Gente, então mantenha Coral no Alfa, o azul 2770, e aguarde a autorização para a decolagem. E aguardando, autorizado Coral no Alfa. Autorizado à direita, via Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, com ajuste no 08. Para 098, ponto de espera da 10-18-95 até o Rio 9648. Fala com 62, estamos para o táxi com 1-8-0 a bordo, alterna Galeão, autonomia 4 horas. O 3740 autorizado, chegada a mar e desça para 5000, ajuste no 08. 5000, 1-0-1-8, autoriza a prova de táxi. É o negativo, vou para a chegada por enquanto. Delta autorizado, táxi, reporte no ponto de espera da PAPAC. Livre pouso pro Juliette Alfalfa? A TR da Azul iniciando rolagem, aguarde pista livre. Com 648. Ok. Bom, 094, quanto você agiliza o táxi até ponto 04? Afirmativa, agilizando 04, 094. South Coast 650 ILS, to the approach American. Bom, 094, quanto você agiliza o táxi até ponto 04? Afirmativa, agilizando 04, 094. South Coast 650 ILS, to the approach American. 1-0-9. Charlie Kilo Delta, mantenha o ponto de espera da Papá. Azul 2770 decola aos 43, controle Salvador 11935. 1935, grátis. 5000, confirmando no 08719. Afirmo, 08. Afirmo, 7708. 3740, direto do ano. Gente, Charlie India Eco, reporte curta final da 17, QNH 1018. QNH reportará, confirma a aeronave na final da 10? Afirmativo, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso na 17, Charlie India Eco. Tá bom. Número 3, ajuste na 018, torre 118, decimal 95, movou. Charlie India Eco, avistado pouso autorizado, pista 17, vento 100 graus, 099. Gente, pouso autorizado para o Charlie India Eco. Torre Salvador, Azul 4207. Azul 4207, continue a aproximação, reporte passando marcador externo, QNH 1018. Voltar a aproximação externo, 1018, ajustando Azul 4207. Juliette Alfa Alfa, solo aos 44, ao livrar a primeira direita, solo Salvador 1211. Ao livrar 1211, Juliette Alfa Alfa. Mestre Brasileiro 1006, tem condições de decolagem imediata? Afirmativo 1006 com ala. Gente, autorizado a linha de decolar de imediato, pista 10, Exército Brasileiro 1006, vento 090 graus, 109. Autorizado a linha de decolar, pista 10, Exército 1006 com ala. Táxi. Direto essa alfa, tá visual pro helicóptero. Azul 407. Gente, continue a aproximação, aguarde a pista livre azul 4207. Informa agora uma decolagem de dois helicópteros da 1-0. Deixa eu aguardar no 4207. Já tá com o seu Juliette, vai manter posição. Exército Brasileiro 1006, decola aos 46, curva à direita no corredor Axé, aguarde a transferência. Curva à direita no corredor Axé, aguarde a transferência 06. 100 graus, 109. Autorizado 10, azul 4307. Charlie India Eco, solo aos 46, confirme o pátio. Sim, você está autorizado a fazer o backtrack aguardando a aeronave Eco 50 Papá, que vai ingressar na 17, ok? Papá, prossegue via Alfa, virá ingressar via Juliette. Certo, vai só prosseguir via Alfa, vai ingressar via Juliette. Renan 75 na escuta do solo. Possui flexão um pouco mais à frente para liberar a taxa Juliette? Estou recebendo uma previsão para 1648. 1648. Estou autorizado a alinhar e manter. Estou no zero. Alinhe e mantém também. Mantenha até a Juliette. Vou operar a esperança da Juliette. 39, direto Duna. Direto Duna, 1734. 935, exército 06 com ala. Isso, bom dia. 4207, solo 48, ao livrar a primeira direita, solo Salvador, 1211. Primeira direita, 211, 407. Juliette Alfa Alfa, observando a aeronave da Rio, ingresso Juliette, contorne o pátio principal, repórter Taxi Lima. Afirmativo, observando a aeronave da Rio, pátio principal, repórter Ana Lima. Solo, Salvador 2, 407. Alfa 07, boa tarde, Taxi Lento via Alfa, mantenha a posição em sua Juliette. Taxilento de Alfa, manter a posição em sua Juliette, Azul 4277. Oceaner 6140, faz aeronave da Rio, autorizado pushback, fonte 1, reporte pronto para o táxi. Aeronave da Rio, autorizado pushback, reporte para o táxi, pushback 6140. 1648, autorizado decolar de pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 099. Está iniciando, aeronave 6148. Essa é o 3, estável, 3, 740. 1739, sem restrições. Desça para 2000. Sem restrições, desça para 2000. Pêndulo 018, Bruno, 739. Helicóptero Papa Romeu até o Juliette Serra, transponder normal, código 0126, prosseguindo da Manati para Salvador, ajuste 108. Bola aos 49, controle Salvador 119.35. 119.35, bom dia, obrigado. Recuperaram, ponto final aos 13.56. Juliette passa através de Ilhéus 1350 e pousa em ponto seguro 1356. Controle está ciente. Controle Salvador, bom dia. Papapá, Serra, Quilo Delta. Decolou, cruza 900 pés. Papapá, Serra, Quilo Delta. O controle, contato radar, prossiga como autorizado. 7, subindo como autorizado, Serra, Quilo Delta. Mike na Quebec, chamar a torre. 118.95 para prosseguir para o aeroporto. Exército Brasileiro no 006, pode passar através para o Gabá. Então, a nossa passagem para o Gabá, só retornando corrigindo a estimada final para o pouso, 1456. 1456, sente. Direto Duna, desça sem restrições para 2000. Positivo, ajuste o altímetro 1018.0. Altímetro 1018.0. Autorizado a manter pistão 0.62. E quando houver possibilidade para o Serra Quilo Delta, por onde bate lá? Já anotei a sua solicitação, Serra Quilo Delta. Obrigado. Mecca 229 on the ground at 52. When you leave the runway, contact C ground 121.1. 121.1. Juliette Alfalfa, autorizado o cruzamento da pista 1735 até o Parque 5. Ativo, autorizado o cruzamento da 1735 até o Parque 5. O 1621, autorizado decolagem, vento 110 graus 099. Autorizado decolagem, 0629. Minuto para permitir a entrada da aeronave na Alfa na Ponte 3. Graça, Azul, Corredor 07, Juliette, Ponte 3. Juliette, Ponte 3, obrigado, parceiro. Leão, 940 após, prossegue e chame táxi. 3, 3, bom dia. Leão, 940 após a batalha, na verdade, eu sou autorizado para virar o projeto. Afirmo. Air America 229, 11. Barca 229, taxi approved. Alpha Juliet, gate 11. Alpha 2, gate 11. Exército Brasileiro 2013, bom dia. Confio o Pátio Militar. Ativo aqui, o Pátio 2, Porto Seguro, a 500 pés, decola da 10, correção. Porto Seguro, 1.000 pés, decolagem da 10, curva direita, corredor axé. Transponder 0263, controle Salvador, 120, decimal 8. Delta, razão de 2.000 pés. Certo, autorizado o voar Mótica. Para sua informação, tráfego à direita, 17 milhas, é o ATR, passando 125 para a 160, decolando de Salvador com destino a Porto Seguro. Ok, temos o mesmo ticket, aprovado a posição Mótica, obrigado. Controle Salvador, exército 1006 com ala do farol da barra para o cruzamento da Bahia de todos os campos. Exército Brasileiro 1006, frequência livre. Com 3740, localizador, reduz a checa 3, torre 1895. Ok, 1895, obrigado, boa, até. Falta Trango Lima Zulu Golfo para o controle. Torre Salvador, muito bom dia, até 3740, vai passar Simbra. Já 3740, continua em aproximação, aguardando a pista livre QNH 1018. 18 agora a pista livre, até 37140. Cogbu Frati, via Zulu 19, Bangu, DCT Abuco, para direto. Transponder 5075, controle Salvador 120, correção, controle Salvador 119, decimal 35. Ok, está aprovado Fortaleza, nível 370, decolado no zero, curva esquerda, na mão, transição Fruti, controle 3035, transponder 5075, a rota Alfa Zulu 19, Bangu, direto a Buco, após direto, voo no 094. No 094, de cotejamento correto, reporte pronto para o pushback acionamento. Chama lá. Assuma, senhor, possível? Serviço alá terminado, chama na Caju 103. Júlio, até o Juliette Serra, farol de Itapuã, 500 pés, estou visual com tráfego na final da 190. Gente, Papa Romeu, hotel Juliette Serra, aguarde autorização para o cruzamento da cabeceira da final da 1-0. Afirmativo, efetuar 1-3-6-0, aguardando autorização para o cruzamento do hotel Juliette Serra. 3740, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 099. 519, tem livre pouso, até 3740. 5975, decola 56, controle Salvador, 1-1935. Copiou a torre? 0935, descobriu o voo. Bom dia. Bom voo. Vai ser. Autorizada direita via Índia, conduto para a torre 118 decimal 95, ajuste no 018 Mongol. Siga como autorizado. Salvador, bom dia, Gol 9739, estabilizado, LF X-Ray, gestão no 0 a 1 milha para o Índia Serra. 1739, continua a aproximação, abaixa a pista ali. Continua a aproximação, Gol 9739. 3740, solo 58, olhe para a primeira direita, solo Salvador, 1211. Olivra, 1211, decimal 1. 3740. Seu Juliette Serra está aguardando para onde está a porta. Sim, senhor, tem o Juliette Serra. O senhor tem condições de manter a linha do litoral, reportar na final da 35, aguardando para o cruzamento? Exército 2013, táxi autorizado até ao hotel. O ajuste no 08, confirme se decola na interseção. Para o ponto de espera do hotel, chame torre 118 decimal 95, Morro. Chamarei agora, torre 118 decimal 95, grave. Paulo Salvador, boa tarde, bom dia. É o TAM 3740, liberou. 3740, bom dia, Alfa Juliette com meia dúzia. Alfa Juliette com meia dúzia, sente. Posiciona M1 no 40, mantém o ponto de espera da 10. Aguarde a autorização para o cruzamento da Juliette Serra. Guarda. Mostra a escuta. 198, final, pista 1 do Zé. 3198, continue a aproximação, aguarde a pista ali. Sente. 3198, bom dia, autorizado Galeão, nível 340. Decola da pista 1-0, curva direita, subida da El, Leda, Irui. E Upper November 857, Mous. Transponder 5103, controle Salvador 120, decimal 8. Santos 191, Pelo Corrigir, no controle 119, decimal 35. Cruzamento correto, rebote pronto para o pushback acionamento. Direita, solo Salvador 1, 2, 1. Direita, 2, 1, gol no 7, 3, 9. Já informando que ali na final, próxima 200, 300 PS, é uma indicação do baronave no solo, no norte de casa, que deve estar sendo poder ligado, provavelmente é mesmo. Ok, já estamos cientes da situação, obrigado. Obrigado. Centro 3198, ponto autorizado, pistão na 0, vento 1000 grau 099, forma um helicóptero off Serra 65, à sua direita a 506, fazendo espera próxima cabeceira 35. Ciente, autorizado, ponto pistão na 0, vento 1098. Pesado, bom dia, mais autorizado via Alfa Juliette, ponte 10. Alfa Juliette, livre ingresso até a ponte 1-0, gol 7-19. Ciente. Faz sua escuta para autorização. iniciado. É, isso vai passar, questão de segundos. Gente, chame Paripe. Kilo Delta, quando for autorizado a subir por 320, qual a razão de subida que vai entregar? Nacional da 1-0. Ok, autorizado então. Presidente, suba para o nível 340, gol no 621, já que você está passando no nível 200, e chame Recife, na frequência de 1251. Recife, 1251, Serra Quilo Delta, eu agradeço por ter mantido o nível 180, o senhor pode subir agora com 1510, eu precisava manter no 180 para cruzamento, suba para o 320 com 1500 na razão e chame Recife na frequência de 1251, boa viagem Serra Quilo Delta. Sem problema, chegando para o 320, pode chamar Recife 1251, na razão de 1500. Positivo, boa viagem. Obrigado. 98, Solo 03, olhe para a primeira direita, Solo Salvador 1-2-1-1. Solo 2-1, Solo 1-3-1-1-0. Transponder 5-1-0-5, controle Salvador 1-1-9-3-5. Utilizado 3-4-0, Guarulhos, pessoal da Cristiano 0, primeira direita, Gael, Leda Máxima, 3-4-1-1-0, até Salvador, pode tirar o modelo. 1-0-7-4-0-1-9-4-3-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5 5975, chame Recife, 2685. Fala bom, Recife, 1265, correio 5975, ô. Obrigado, então, Recife, pode lá. Grande abraço, bom voo. Tchau. Exército Brasileiro 2013, autorizado a linha e decolar pista 10, vento 120 grau 089. 640 ao controle, contato radar, prossiga como autorizado. Confirmando, pode 4. Hotel Juliette Serra, solo Alter 6, vou liberar a frequência livre. Colo 864, cruza a linha do litoral, Morro de São Paulo à esquerda, desça para 2000, autorizado em LF. 2000, autorizado em LF, vai portar estabilizado, 864.

Positivo anotado, chama o Flavio Farol da Barra. Marinho Flavio Farol da Barra, 2013. Lima 15-1, informa a pista livre, ainda 9 estado, vento 100 graus, 08 mais. Lima do Golfo. Agora avistado, pouso autorizado, pista 17, Lima do Golfo. Oceano 6140, chame Recife, 2085. 2085, chame 6140. Oi, Salvador, voo 1162. Voo 1162, controle, bom dia, desça para 5000, ajuste 1008, chegada mais. Chegada mais, desce 5000, 1008. Você viu a... Que rápido, presença? Aguarde. Solo Zona 2, confirme o pátio.